sabiá. Então vai lá, tudo ou nada. Nem custa te provar que tá no sangue. Na alma eu bato de frente. O rap é feito por gente inconsolável, carente. E põe pra fora o que sente. Se vem do gueto, se é branco, se é preto, é indiferente. É feito de sentimento, revolta que vem de dentro. De fatos, depoimentos, que serve de exemplo. Aí, tanto pra homem quanto pra mulher, não é contraindicado, aí pra quem quiser. Cada medalha eu sei pra mim é um incentivo. Mas ó, nem só de prêmio, Utos, mano, eu sobrevivo. Os melhores do ano, ha, os mais votados pela mídia, pelos mano. Vai ser no Rio de Janeiro, uma homenagem à sabotagem. Humilde guerreiro, sou o que sou, de nadir, visão a caminho do tri, de avião. Porque não vamos nessa, é leão, chama ali. Aos meus fãs e amigos, inimigos, obrigado. Tamo aí, pode aplaudir, que foi suave. A caminhada é sofrida, lembro dos mano da antiga. Marquinho, Tata, Tio Niba, aí não dá pra esquecer. Unifamos, rolê Silvana, do Morro, do Macaco, Karina, do CDP, Polaco. Tito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Parque Brasília, William, Kid Nice, cadê vocês? Depois que a gente não se vê e eu vou levando assim. É nós por nós, é Deus e minha voz por mim. Livre pra dizer que o sangue que corre é o mesmo vermelho. Livre pra dizer que o sol nasce pra nós. E nasce pra nós. Livre porque te quero livre, fazer um corre sim. Livre pra viver e fazer o melhor. Fazer o melhor. Humilde sobrevive sem discriminar.